boiadeiro quando vai pela estrada, tocando a boiada, a lembrar de um bem querer. Na distância do caminho, a saudade é mais pungente, aquele amor eloquente é a razão do seu viver. Vai a saudade machucando ele, a cada passo na longa estrada. Quando escurece ele faz o pouso, sonhando sempre com a sua amada. Vai a saudade machucando ele, a cada passo na longa estrada. Quando escurece ele faz o pouso, sonhando sempre com a sua amada. Assim na vida todos têm o seu roteiro. Também fui boiadeiro, muitos anos viajei, comparando-me com ele. A pequena diferença é que eu perdi a crença da mulher que mais amei. Vai a saudade machucando ele, a cada passo na longa estrada. Quando escurece ele faz o pouso, sonhando sempre com a sua amada. Vai a saudade machucando ele, a cada passo na longa estrada. Quando escurece ele faz o pouso, sonhando sempre